Bem-vindos ao Pod Bullet, o vosso programa favorito. Eu sou a Marta e tenho comigo o João. Oi. O Diogo. Olá. E o André. Olá. Dos criadores da melhor associação de cinema que nunca ouviram falar, quatro mentes aleatórias falam de coisas tão diversas como cinema, literatura, jogos, música e pop culture. Pegamos numa coisa aleatória, mandamos umas postas e voilá! Antes de iniciar este belo episódio que vamos ter hoje, deixar aqui a ressalva para nos seguirem no Facebook através de Odd Bullet, no Instagram através de odd_bullet e, claro, para ouvirem estas belas vozes, subscrever ao Spotify, Pod Bullet, claro, no Apple Podcasts e na Mixcloud. E agora que fizemos esta bela brincadeira, vamos falar de uma banda inglesa, formada em 2002 em Sheffield, que é assim a grande cidade para o rock. É o barreiro de Inglaterra. Sim, provavelmente. Esta banda, que vocês claramente não conhecem, consiste pelo vocalista Alex Turner, pelo baterista Matt Helders, também conhecido por Animal, pelo guitarrista Jamie Cook e pelo baixista Nick O'Malley. Esta banda lançou 6 álbuns de estúdio e chama-se Arctic Monkeys. Yay. Antes de falar, só ainda no campo da intro, dizer que esta banda teve um outro membro, que entretanto saiu logo no início do primeiro álbum, que era o baixista Andy Nicholson, que deixou a banda em 2006, porque não conseguiu lidar com a fama, exatamente. Então foi substituído pelo Nick O'Malley. E estes são os 4 que nós vamos agora falar. Vamos começar então pelo início e pelo primeiro álbum, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. O álbum foi lançado em 2006, uma boa parte do álbum foi gravado em 2005, mas de facto foi lançado em 2006. Este álbum é considerado um dos melhores álbuns de estreia de todos os tempos. Foi uma verdadeira pedrada no charco que estes rapazes de Sheffield fizeram. Foi bom reouvir este álbum, porque é exatamente aquilo que eu me lembrava, honestamente. Isto foi no boom da música indie. E foi que tem toda uma energia muito única e que eu aprecio bastante. Uma coisa que não disseste, André, os Arctic Monkeys são pioneiros naquilo que é o fenómeno da música na internet. Exatamente. Portanto, eles foram praticamente descobertos na internet e foram dos primeiros. Eu ia lá. A maior parte das músicas, não a maior parte das músicas, mas uma boa parte das músicas do álbum foram released for free na internet em 2004. E sim, eles aproveitavam, porque era o tempo do MySpace, do MySpace, do Bandcamp, por aí fora. E eles usaram muito isso, e teve a ver com... Esse boom foi originado pelo fenómeno da internet que estava a dar os primeiros passos. E antes de 2004 eles lançaram uma coletânea de demos físicas, andaram a distribuir os CDs. É o Under the Boardwalk, exatamente. Beneath the Boardwalk, exatamente. Que é considerado... Há quem diga que é o primeiro álbum deles, mas não é, porque são demos, e o nome não foi dado por eles, foi dado pela pessoa que as recebeu e distribuiu. Foi um fotógrafo amador que também foi quem gravou o vídeo do Fake Tales of San Francisco numa live performance. Portanto, e como as demos foram entregues na Boardwalk, ficaram com esse nome. Só trivia. Eles vêm deixa-me dizer isto, não sei se sabes, eles, acho que os 4 vêm... Eles são todos amigos, não é? Mas eles conhecem-se muito, pelo menos o Alex Turner e acho que o Animal também, o Matt Helders, eram bartenders. E muitas das histórias que eles conjugaram no primeiro álbum vêm das experiências noturnas que tiveram e das pessoas que foram conhecendo. Correto? Sim, exatamente, Hugo. Aquilo que eu ia dizer era que o álbum é basicamente um retrato na primeira pessoa da vida noturna de um teenager no Reino Unido. Basicamente descreve dilemas tão importantes como a aventura de apanhar o táxi para casa depois de uma noite bastante longa, como relatos de lidar com seguranças, e no fundo é, esta é a essência do primeiro álbum, que é toda esta irreverência juvenil que eles têm e da experiência da nightlife que eles têm, fruto de eles serem pessoas da noite, porque eles eram pessoas da noite, eram pessoas que tinham de facto essa experiência que tu estavas a falar, de também trabalhar em baixo. E aquilo que eu queria falar é um bocado que este álbum tem, lá está, para mim é intemporal, é uma coisa muito engraçada. E isso até é bem visível, especialmente nos primeiros dois álbuns, porque, por exemplo, o Alexander tinha uma carrada de acne e aquela voz de puto, ele ainda não tinha mudado a voz totalmente. Sim, exatamente. Portanto, nota-se perfeitamente a jovialidade deles e a juventude. Há uma pergunta que eu quero deixar, porque não sei mesmo. Sabem qual é a idade do Alexander? Né? Eles são de 86, se não me engano. São de 86. Sim, pois, todos, se não me engano. Eu tinha a noção que eles tinham 32, 33. E eu estou a dizer isto porque, de facto, eles começaram bastante cedo, como o João estava a ouvir, ao facto do acne. E isso sempre foi uma referência da imagem de marca deles e que tem acompanhado a carreira deles, que é, de facto, começarem naquela onda muito juvenil e tu vais ouvindo pelos álbuns um pouco eles a crescerem e as diferentes fases de um adolescente, do jovem adulto e depois já do adulto. O primeiro álbum é recheado de hits, de músicas bem conhecidas, envelheceu bastante bem. Eu ia para casa dos quatro. Eu digo que envelheceu bastante bem porque é assim. Para mim é um álbum que define um género, e definindo um género, acho que a musicalidade não está datada. Eu ouvi o álbum e pensava que já depois dos 30 já não me ligasse com aquela reverência da mesma maneira que me ligou na altura em que o álbum saiu. E ainda liga, porque tem toda é autêntico, é bastante autêntico, é uma coisa bastante engraçada. Uma das minhas músicas favoritas e provavelmente a minha música favorita do álbum, que é bastante underrated, é o Perhaps Vampires Is A Bit Strong But. Para mim é uma malha incrível. Não sei como é que não é mais conhecida na discografia deles, mas epá, é uma das minhas favoritas. Que eles tocaram uma vez, não era suposto estar no alinhamento, não sei em que festival é que foi, mas que o público estava a ser bastante rude, então eles tocaram essa música a se chamar Vampiros à audiência. o que é engraçado. E eu por acaso tive sempre pena dos concertos em que eu vi, eles nunca tocaram essa música, porque lá está, é uma música que é mais um b-side do que outra coisa. Que concertos é que viste deles cá? Eu vi o concerto, e isto depois vai-se refletir na minha opinião sobre os outros álbuns que vêm aí. Vi o concerto de 2011 no Superbock, no Meco, e vi o concerto de 2018 no Alive. Okay. Em relação ao álbum em si, para mim o álbum começa e acaba com um bang. Começa com o View, View from the Afternoon, Vai com o I Bet. That Look Good on Dance. Sim, or? O Fake Tales. Depois ali o meio é assim um bocadinho mais aquelas coisas mais melancólicas, mais juvenis, e depois vem a sequência final com muita força, que é o Vampires, o Sun Goes Down, o Ritz e o Certain Romance. Yeah. Que para mim são quatro músicas bastante boas e que, epá, lá está, eu tive muito gozo a reouvir este álbum porque começa com tudo aquilo que eu me lembrava e acaba com tudo aquilo que eu gostava bastante. Sim. Aquilo que eu ia dizer é, todas estas músicas, com uma pequena exceção, saem todas da cabeça do Alex Turner. Este álbum foi um sucesso em mais maneiras do que uma, ou seja, foi um sucesso na crítica, que a crítica amou este álbum, ganhou uma série de prémios, e ganham também uma coisa que vai ser bastante importante para a carreira deles, que é a fanbase, e que para além de ganhar a fanbase foi um álbum que vendeu bastante. Foi o álbum mais rápido a vender no Reino Unido. O álbum de estreia mais rápido nas vendas no Reino Unido. E é um pormenor interessante que é, nesta fase era difícil fazer isto porque havia um fenómeno que era os álbuns grandes, vá, das grandes bandas, sempre um ou dois meses antes de saírem, os álbuns faziam um leak na internet. Era uma moda que existia muito. E isso afetava muitas vezes as vendas dos artistas, porque lá está, se o álbum saía um ou dois meses antes do que era previsto, depois o que é que havia para comprar se tu já sabias qual era o conteúdo? E por isso é que torna tão impressionante que mesmo o álbum ter saído na internet em dezembro de 2015, quando chegou a janeiro ainda estava a vender, que safado. 2015 não, 2005? Sim, 2005, perdão. E pronto, estas são assim os traços gerais do primeiro álbum. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Queria só fazer. Desculpa, não, mas... Era só para perguntar se vocês ouviram o álbum quando ele saiu logo ou se o ouviram depois mais tarde. Se apanharam a febre mais tarde. Não, eu apanhei a febre dos Arctic Monkeys já no quinto álbum. Okay. Eu apanhei a febre de Arctic Monkeys para aí uns 6 meses depois. Deste primeiro álbum? Sim, sim, sim. Okay. Sim. O álbum já tinha saído há um bocadinho. Ouvi o Dance War e depois então fui ouvir o resto do álbum. Eu acho que foi também 6 meses ou 1 ano depois de ter saído. Eles vieram ao Paradise Garage, não me lembro em que ano, mas deve ter sido para aí 2006, 2007. Não sei se eu acho que já vi o segundo álbum, portanto se calhar 2007. Não, eu acho que foi 2007, 2008, acho que foi por aí. Por acaso acho que foi para o Favorite Wasteland, mas foi para fazer a tour. É possível. Foi. Pronto. Eu lembro-me que aí já gostava bastante e até queria ter ido vê-los nesse concerto. Pois. E pronto, em relação ao primeiro álbum, acho que em traços gerais, os vídeos para mim são sempre uma coisa muito engraçada dos Arctic Monkeys. E pronto, para mim isto é o primeiro álbum. Mas o Diogo tinha dito que discordava. Quando tu disseste que tinha investido bem. Tem a ver, pessoalmente, eu só apanhei Arctic Monkeys, não foi no quinto álbum, foi no quarto, foi a partir do Sucker and Sea, é que eu comecei a ouvir e depois comecei a ouvir para trás. E eu tenho uma relação estranha com o primeiro álbum. Há lá muitas músicas que são fantásticas e que ainda hoje são algumas das mais importantes da carreira deles, mas eu acho que eles foram sempre melhorando. Ou seja, o primeiro álbum é muito rústico, é um som muito rústico e embora eu... É isso que discordo. Pronto. Mas a gente já vai. O primeiro álbum acho um som muito rústico, muito. Acho que ficou ali. Até mesmo em termos do próprio os vocais do Alex Turner, o tipo de letras, o tipo de histórias e o tipo de som, eu acho que foi perfeito para aquela altura, mas eles, tal como tudo, vai amadurecendo e o som que eles foram encontrando mais tarde, eu acho que é um melhoramento. Eu, a única coisa que eu queria dizer é que, assim, um primeiro álbum de uma banda em que eles têm 19, 20 anos, sim, sim, é sempre uma coisa muito raw, é, sim, muito crua, imatura. É muito imatura, quer dizer, é uma explosão, percebes? E por isso é normal que seja pouco refinado. Sim, mas lá está, por isso é que eu disse, esta opinião que eu tenho reflete quando é que eu comecei a ouvi-los, claro. Porque eu começar, por ser criança, para trás... Quando eu vou ao primeiro álbum, eu fico, ok, é muito bom, mas eu estou noutro som com eles. A pergunta que a Marta fez é muito relevante, porque tem a ver com depois a ligação emocional que tu tens com a música. Exatamente. Eu, por exemplo, tenho uma relação emocional completamente diferente, especialmente com os primeiros álbuns, porque acompanha uma fase muito específica da minha vida. Uhum. E quando tu estás a viver um momento, é diferente de depois, mais tarde, tirando o contexto e resolvendo. E por isso é que, pronto... Cada um tem as suas diferentes experiências e percepções do álbum. O nosso amigo, o segundo álbum, Favorite Worst Nightmare, lançado em 2007. Pronto, eu aqui devo dizer que este é... Provavelmente, posso estar aqui a cometer um grande erro, mas é considerado o melhor álbum deles. Genericamente, é claro que isto daria tudo a subjetivo. A Marta discorda. Não é? Para ti ou no... Não, a crítica diz que não. Achas? O quinto é o Ex Libris deles. Ah, ok. É que não é o Favorite Worst Nightmare. Mas eu tinha a ideia que era que o... Porque, lá está, eu também acho que o Favorite Worst Nightmare é um dos meus preferidos deles. Porquê? Lá está. Começa aqui o melhoramento do som. E até em termos de ideias do que é que eles estão a trabalhar em termos temáticos no álbum. O Favorite Worst Nightmare foi lançado em 2007 e 6 das 12 músicas do álbum foram estreadas em concertos antes do lançamento do álbum. Ou seja, eles estavam a gravar, mas não tinham ainda lançado o álbum, e queriam lançar o álbum rapidamente porque tinham aquelas canções a estrear nos concertos, estavam com muita energia para as tocar. O álbum marca um bocadinho uma progressão, acho que isso podemos concordar todos. É um álbum mais ritmado, é um álbum que em algumas músicas é mais agressivo. Em termos técnicos, é mais desenvolvido, precisamente. E tem já começa a ter uma variedade. Em termos de progressão de música para música, que mais tarde vai ser o que eles querem fazer, nomeadamente o álbum começa com uma música que é o Brainstorm, que é uma malha de rebentar completamente. Yeah. Eu acho que é uma herança ainda do primeiro álbum. Mas repara, o álbum começa com o Brainstorm, que é um ritmo alucinante, e termina com o 505, que no final tem aquela parte mais acelerada, mas é uma música mais calma, mais contemplativa, que, facto interessante, o órgão do início dessa música, do 505, uhum, é replicado da banda sonora do The Good, The Bad and The Ugly, do Ennio Morricone. Ah, okay. Eles foram buscar para fazer essa... A melodia? Eles foram buscar a melodia? O som do órgão. Eu acho que tem mais a ver com o tipo de som mesmo. Okay, não tanto, foram buscar não, o instrumento. Sim, a sonoridade. Sim, exatamente. Este álbum é descrito, lá está, como muito rápido, muito, muito brilhante. E mais ambicioso. E começa aqui uma outra coisa, que é a produção. O primeiro álbum, lá está, como falámos ainda agora, é cru, é duro, é reflexo de uma adolescência, é reflexo de um período. Este álbum já tem produção uma produção mais técnica, refinada. Mais refinada, sim. Posso só falar aqui de algumas músicas, o Brian Storm já referi, o Teddy Picker, o D is for Dangerous. É muito fixe. E tem na letra o nome do álbum, o Favorite Worst Nightmare. E o Fluorescent Adolescent, que tem um videoclip maravilhoso com um palhaço. O Do Me A Favor, ou seja, são só clássicos deles, neste momento clássicos, que já estão a... Eu acho que o Do Me A Favor nem sequer conta bem como clássico. Mas é muito conhecido, eles acho que eles tocam regularmente essa, sim. A sério? Tenho ideia que sim. O Old Yellow Bricks, claro. Sim. E pronto, 505, praticamente o álbum todo tem músicas que hoje em dia são selos de qualidade do álbum. Sim. Lançaram o primeiro álbum em 2006, no ano a seguir já estavam a lançar o Favorite Worst Nightmare. Isto em termos de produção musical é forte. São muitas músicas diferentes e sequenciais e um ritmo alucinante, tanto de tour como de gravação em estúdio, para miúdos novos, que estão, claro, com tanta energia, mas mostra-me uma grande produção criativa. Não, a única coisa que eu ia dizer é que quando tu estás neste nível de sucesso comercial e de stardom, existe sempre uma pressão para tu produzires em massa e repara-se sempre porque, imagina, todas as grandes bandas ou todos os grandes nomes da pop têm sempre aquela pressão para quase porem um álbum ano a ano. E nesta fase eles têm um bocado... Primeiro têm aquela energia... Aquela pica de putos, exatamente, com muitas ideias, com muitos conceitos, e depois tem também esse lado da pressão comercial. Sim, então concordo. Já agora queria saber qual é a vossa opinião sobre o Favorite Worst Nightmare. Ainda hoje ouvem, ainda recordam, ou é... Eu ouço todos os álbuns praticamente. Eu vou ser muito honesto, eu gosto de algumas músicas, mas lembro-me que não foi exatamente aquilo que... Na altura, quando o álbum saiu, não foi exatamente aquilo que eu estava à espera, e ouvi assim as músicas mais sonantes, mas nunca foi um álbum que ligasse muito a mim, porque eu gostava muito daquele lado mais romântico, mais melancólico, mais adolescente deles. E naquela fase em particular, a música indie ainda estava numa fase menos acelerada, digamos. Ainda, quando eu digo acelerada, é como estava a ser dito, o álbum entra com muita energia. E a música indie naquela altura ainda estava numa coisa mais na onda do primeiro álbum. Certo. E as coisas que eu ouvia eram mais lentas. E este álbum era muito rápido para aquilo que eu na altura ouvia. Portanto, daí eu nunca ter gostado muito particularmente do segundo álbum, por causa desse aceleramento. Sim. Percebes? Porque tinha a ver com as coisas que eu ouvia, Vampire Weekend, mesmo Franz Ferdinand era assim, oscilava um bocado, e portanto, pronto, foi aquilo que eu senti. Tu achas que o segundo álbum é mais rápido que o primeiro? Especialmente as músicas que o Diogo estava a falar. Não, mas vamos pensar como um todo. Sim, eu vou-te dizer uma coisa. Eu estou a falar disto na perspectiva de quem ouviu este álbum há 13 anos. Sim, mas eu também os ouvi quando eles saíram. Não, eu esta fase... Eu não voltei a ouvir. O que eu estou a tentar dizer é, eu não os voltei a ouvir. Se calhar se eu voltar a ouvir este álbum... Não estaria a dizer talvez exatamente a mesma coisa que estou a dizer agora. Estou a dizer isto de memória, daquilo que eu me lembro. É que para mim este segundo álbum tem mais melodia do que tem o primeiro. O primeiro é um bocado, vamos fazer barulho, vamos fazer muito depressa, vamos dizer o que temos a dizer e vai ficar por aqui. Percebes? É o despachar. Pá, eu tenho muita coisa para dizer e quero dizer tudo e quero fazer e... Drrr, e está feito. Sim, sim. E este segundo abre muito rápido com o Barnstorm, mas... Tem um pacing e nota-se o pacing muito bem depois quando chegas à Do Me a Favor e quando acabas o álbum com o 505. Por isso é que eu sinto que este álbum é menos rápido, é intenso, mas não tens aquela onda que te arrasta. Tu queres dizer é que é menos bruto, mas em termos de rapidez, acho que é rápido, é ritmado, super ritmado. É intenso, eu acho que é um álbum bastante intenso, quando se olharmos para as letras, não é? Tens razão, desculpa, é exatamente o que tu estás a dizer. Essa intensidade, para mim, na altura, não... Epá, não era bem aquilo que eu queria. É que o primeiro são histórias, não é? São histórias da noite, são histórias de engates, são histórias de coisas, de idas para o táxi, é a noite, não é? Sim. E nós sabemos como é que são os ingleses cá em Portugal também, não é? Pronto. O segundo tem uma maturação que vai para além dessas coisas tão fugazes, não é? Sim. E é um bocadinho mais sério nesse aspecto. Quer dizer, acho que tem o poder todo das baterias e das guitarras e eles despacham aquilo e fazem, não sei o quê. Mas acho que melhorou. Para mim, o primeiro álbum não envelheceu bem. Atenção, aquilo que eu estou a falar tem muito a ver com memória afetiva. Uhum. Eu estou a falar de... entre 2006 e 2008, o tipo de música indie que circulava, eles começam a divergir um bocado da norma, percebes? Quando tu tens Franz Ferdinand, Vampire Weekend, Kaiser Chiefs, por aí fora, nunca metiam a mudança que a Arctic Monkeys pôs, percebes? E tu és um bocado influenciada pelos trends do momento, e eu na altura... fui um bocado influenciado, e daí que aquele segundo álbum não encaixou tão bem comigo, porque tudo o resto que eu ouvia dentro do género não era bem aquilo, e daí pronto, eu ter essa memória. Lá está, se eu for agora ouvir o álbum, provavelmente vou ter uma opinião completamente diferente. Estou a falar de memória. Sim, porque a música tem esse efeito mesmo, também depende da fase, depende da época, depende do estado que a pessoa pode estar. E é diferente. Eu, por exemplo, pá, eu, assim que comecei a ouvir este álbum, agarrou-me logo, lá está, também porque tem aquele arranque que tem, mas agarrou-me de uma maneira que o primeiro nunca chegou a agarrar, apesar do primeiro, lá está, manter os tais clássicos. E acho que podemos já dizer, eu acho que nenhum álbum é mau em Arctic Monkeys, mau não. Porque qualquer álbum tem salvações, tem músicas que são objetivamente boas e consistentes. Agora, vai muito variar em termos subjetivos do são que mais, cada um percebe. Há uns mais irregulares. Exatamente, do que outros. Sim. Então, acho que sobre o segundo é isto. Dá para dizer. André, nós não te perguntámos, mas queres pôr alguma música do teu primeiro álbum? Alguma que tu gostasses de ouvir, antes de pormos a do Diogo? A resposta é muito simples. É o Perhaps Vampires. Nem há discussão sequer. All you people are vampires. And all your stories are stale. And though you pretend to stand by it, I know you're certain we'll... E foi o que tivemos a ouvir agora, que é a última faixa do álbum? Não, é... Acho que é penúltima, não é? Não, é penúltima, não. É... Ok. É não, quarta a contar do final. Okay. Mas é que são final. Então são álbuns grandes. Diogo, agora a pergunta para ti. Estou ouvindo assim duas músicas de seguida. Sim. Eu queria, portanto, o Brainstorm. Trying, top marks for not trying. acelerámos aqui um bocadinho, não é? Isto, é isto. Portanto, vamos ao terceiro álbum. Ainda bem, não é? Que acelerámos, porque agora vamos cair a pique, não é? Vamos? Em termos de velocidade. Ah, ok, ok. Sim. Em 2008, no final de verão, do verão de 2008, eles começaram a gravar. Tenho a dizer que isto foi na altura em que eles descobriram a mescalina. E o que vem com a mescalina, o lorde da mescalina? Quem vem com a mescalina, quem trouxe a mescalina foi o Josh Homme, do qual já falámos aqui. Sim, sim. Vão ouvir. Portanto, o vocalista de Queens of the Stone Age, entre outros projetos, foi um dos produtores do álbum Humbug, que saiu em agosto de 2009. O álbum foi gravado no Pig Duck Studio, desculpem, e no Rancho de la Luna. No grande Rancho de la Luna. Exatamente. este álbum continua o processo de maturação, mas seria demasiado redutor dizer só isto. Há uma mudança drástica naquilo que é o estilo deles. Portanto, exato. Se calhar derivado da mescalina, torna-se um álbum muito mais stoner, mais desert rock. Vê-se bem onde é que eles foram buscar as influências. Portanto, muito aqui Queens of the Stone Age e Desert Sessions, obviamente por causa do Josh, mas também aquela fase mais experimental dos Beatles. Correto, sim. Eu, ao início, um pouco como o André, mas ao contrário. Portanto, ele, quando ouviu o segundo, achava que aquilo era demasiado rápido para aquilo que ele estava habituado a ouvir. Eu, quando comecei a ouvir o Humbug, achei que era demasiado lento, comparando com aquilo que eu estava habituado a ouvir e que ouvi nessa altura. Demorou um bocadinho até eu ter entrado naquilo que realmente é o álbum, mas devo dizer que provavelmente neste momento é o meu álbum preferido de Arctic Monkeys. E eu não costumo dizer qual é o álbum preferido. Mas acho que para mim é o mais consistente. Portanto, é um álbum que tem 10 músicas, 10 faixas. O álbum em si, depois há outras músicas bónus. Sim. Uma delas é fantástica, que aconteceu no Japão. Portanto, a cover de Nick Cave and the Bad Seeds, Red Right Hand, que é fantástica. Mas pronto, mas o álbum em si tem 10 faixas e eu só encontro aqui uma que não me diz grande coisa. Posso tentar adivinhar? Podes. Será, portanto, a Cornerstone. Ah, parece que não sabias. Curiosamente, é um dos singles do álbum. É, exatamente. Pronto, sim. É que. Não e para quem gosta de Westworld, desculpa, é também um. Ah, pois é, também parece. Mas ninguém é. Gosta do Westworld. Não, eu gosto. Mas tu não és ninguém. Ah, ok. Pronto. O Diogo a chorar ao longe. Ah, isto também marca aquela fase em que eles, do nada, perderam o acne. Sim. Mas deixaram crescer o cabelo. Especialmente o nosso amigo. Não, todos. Ah, todos. Menos o Animal. O Animal não deixou. Mas acho que foi aqui que ele começou a engordar. Sim, sim. Em termos de crítica, é um álbum que tem uma crítica bastante positiva. Eu disseste que era o AM considerado o melhor álbum de o mais sólido e mais universalmente aclamado, é isso? Sim, porque foi, quer dizer, eu não sei se foi o choque de passar do Humbug para o Sucker in Si, que eu quando ouvi não achei que fosse um álbum muito interessante. Acho que houve uma quebra já muito grande. E depois de, não sei se foi essa, portanto, eles estavam numa onda crescente, não é? Tivemos, sim, o Whatever People Say, tivemos o Favorite Worst Nightmare, o Humbug, o Sucker in Si que quebrou e de repente, depois de muitos anos, eles tiveram um bom bocado, sim, sem, sim, produzir, claro, sai o AM. E acho que foi aí que eles conseguiram não só universalizar a base de fãs, porque é um álbum mais comercial. E não, sim, é só comercial, eu acho que ele é bastante sólido e tu tens um fio condutor do princípio ao fim com músicas muito equilibradas e muito bem feitas de uma banda que começou a fazer coisas como o Fake Tales of San Francisco. Portanto, num espaço, sim, de alto. Mas também em termos de musicalidade é muito mais friendly, mais apelativo, mais amigável. Eu queria chegar a essa discussão um bocadinho mais à frente porque há aí pormenores importantes. Sim. Não, eu não tenho muito mais a dizer sobre o Humbug. Devo dizer já uma coisa. Eu digo depois. Força, Diogo. Qual é a música que queres ouvir? Sim, eu já digo isso. Okay. Eu só queria perguntar uma coisa em relação ao Humbug. A Humbug é. Alguém sabe o que é? Eu nunca cheguei a investigar. O que é mesmo o Humbug? Ou qual é que é o contexto do humbug no álbum? Não, não sei, não sei. Pronto, era uma coisa que eu queria saber. E a outra questão, em relação ao humbug, é... havendo essa lógica do Stoner Rock, havendo essa influência, achas que tornou-se eles uma cópia de Kotze, ou eles mesmo assim mantiveram integralmente não, aquilo que é os Arctic Monkeys? Porque há muito essa crítica. Diferente. Não, eu não, acho, que, acho que ainda assim é diferente. Aliás, mesmo Kotze, de álbum para álbum, muda muito. Correto, sim. Portanto, tem ali aquela influência mais stoner, mais desert rock, mas os álbuns são drasticamente diferentes. Sim. Em Arctic Monkeys, tu depois não tens mais stoner. Sim, é verdade. É este álbum. Desta maneira, não. É este álbum e pronto. Eu queria dizer uma coisa sobre o Unbug. Isto tudo baseado na altura e do que eu senti na altura. Quando saiu o Unbug e quando eu comecei a ouvir o que é que ia ser o Unbug, mesmo antes de ouvir o álbum, eu fiquei bué entusiasmado, porque comecei a ouvir falar do Josh, comecei a ouvir os singles, e de facto o álbum para mim foi uma coisa que eu gostei bastante, ao contrário do segundo, porque já mostra uma maturação e já mostra eles a quererem experimentar um registro completamente diferente. E depois vai ser uma coisa que me vai confundir um bocado na carreira dos Arctic Monkeys, que é, eles parecem que estão a ir numa direção, mas depois mudam outra vez de direção, depois parece que estabilizam e depois vão de outra direção outra vez. Completamente diferente. E este álbum parecia uma progressão, lá está. Entras num álbum muito mais lento em termos de sonoridade. Eu gostei, honestamente gostei bastante, até por causa da influência do Josh, e porque eu acho que a voz do Alex Turner, quando usada neste registro, funciona bastante bem. Até porque já não tem a voz de puto, já é uma voz mais madura. Mais pesada. Mais mesmo. Pesada. E eu, lá está, ele ter um treinador como o Josh. um coach como o Josh, correu muito bem, para mim, pessoalmente. Eu também concordo com o João, é o meu álbum favorito também dos Arctic Monkeys. Já agora queria perguntar, highlights. O que é que tu consideras como highlights do Humbug? Para alta que não conhece. Em termos de música? Sim, além, sim. Além dos singles, tirando o single que eu não gosto. Sim. Crying Lightning é uma malha do caraças, não é? Depois gosto muito do My Propeller. Dance Little Liar. Sim. Pretty Visitors. E não sei se tem alguma coisa a dizer mais... Porque agora ia introduzir a música que quer que a Marta passe. Eu tenho medo de dizer a música. Introduzimos. Jeweler's Hands. Now it's no one's fault but yours. At the foot of the house of cards, you thought you'd never get obsessed. You thought the wolves would be impressed. And you're a saint. E passado alguns anos de interregno, então surgiu em 2011 o Sucker in Sea. O Sucker in Sea foi gravado num mês, entre janeiro e fevereiro de 2011. Sabes onde? Sabes qual foi o processo? Sei parte do processo. Eu sei que parte foi gravado na Califórnia e parte foi no Reino Unido. Sim, mas o que é que eles fizeram na Califórnia? Eles alugaram uma mansão na Califórnia e encheram-na de pessoas. Encheram-na de pessoas pouco recomendáveis e muitas bebidas alcoólicas. Sim. Pronto, e daí surgiu É um processo criativo que revela muito o trabalho. Sim, ali naquele mês. Havia montes de queixas dos vizinhos de barulho e prostitutas a entrar e a sair. Este álbum, e mesmo pelos relatos do próprio Alex Turner, eles tentaram fazer uma coisa um bocado diferente. Desculpa, houve uma coisa que eu me esqueci de dizer do Humbug. Sobre a mescalina, exatamente, em que perguntaram ao Josh se toda a gente tinha consumido mescalina, ao que ele respondeu: eu sim, sobre eles não digo nada. Pronto, era isto só isto. É um nada que diz tudo. Em relação a este álbum, eles tentaram mudar um bocadinho a fórmula de gravar este álbum. as músicas já estavam escritas, e quando eles foram para o estúdio foi um bocado mais arranjar a instrumentalização, digamos, da coisa. Foi menos rígido, digamos, o processo. Para mim, este álbum é um bocado meio crise de identidade, diria, porque lá está, eu estava a falar de sinais contraditórios, em que para mim é um álbum que fica preso no, um bocado na nostalgia dos velhos Arctic Monkeys, com muitas baladas, mas que ainda fica com algumas das influências do álbum anterior. E é um álbum que é um bocado, faço a expressão, bipolar. Sim. Porque há alturas em que é um bocado stoner e depois há alturas que é bué adolescente e bué fluffy e bué... E isso, pronto, nota-se que eles aqui tiveram um bocado growing pains. Por falar no álbum anterior, de referir que o Joshon faz back vocals numa das músicas, no All of My Own Stunts. Este álbum continua a tendência do crescimento comercial dos Arctic Monkeys, isso que é importante referir, que eles vão crescendo comercialmente de álbum para álbum, tanto que o apogeu vai ser no AM. Spoilers. Sim, spoilers. Deste álbum... não gostando do álbum todo, porque não gosto do álbum todo, sem algumas grandes músicas que eu gosto muito, como o Brick by Brick, o Don't Sit Down Because I'm in the Chair, o Library Pictures e uma coisa mais remanescente do início da carreira deles, que é aquela balada melancólica da Arctic Monkeys, que é o Reckless Serenade. Ah, eu gosto muito dessa. Porque para mim é um... She is a Thunderstorm, que não gostas? Sim, mas para mim já... Há muitas músicas neste álbum que me soam um bocado ao mesmo, honestamente. E a música é boa, mas depois vai bater um bocado nos mesmos sítios, para mim, pessoalmente. Este foi um álbum que me desiludiu um pouco ouvi-lo hoje, porque ao contrário do primeiro, na altura em que este álbum saiu, eu adorei o álbum, adorei absolutamente o álbum, e agora gosto do álbum. Para mim não envelheceu bem, no sentido, no grande esquema das coisas. Uma das coisas que me atraiu muito neste álbum, me atraiu na altura e ainda me atrai, é um bocado a estética minimalista, primeiro da capa do álbum, depois dos vídeos. Aliás, há um dos vídeos que é basicamente uma homenagem ao Josh Homme. Qual vídeo? O vídeo do Sucker in Sea, é basicamente eles estão a fazer cosplay de Josh Homme. é básico, se tu fores ver o vídeo, é o penteado. É a cena do deserto, é a cena das motas, é a cena da droga, é a cena das mulheres, é tudo. É uma cena boa, bastante engraçada. Uma outra coisa que eu queria referir foi a maneira como este álbum foi promovido, em que é uma coisa mais old school, no sentido em que os singles iam saindo em formato vinil, e tinham B-sides, todos eles tinham B-sides. Há uma que o Diogo gosta bastante. Blow No Sonic Shimmer Trap. Sim. Nice. Que era para ser... que era o... Eu não percebi o nome dessa música. Blow No Sonic Shimmer Trap. Que, by the way, era para... É o meu stack de Sheffield, desculpa. Que era para ser um dos títulos deste álbum. Mas depois eles decidiram mudar. Porque, claro, era muito grande. E depois há uma que é o IDST. Que é também muito If Destroyed, Still True. Sim. Que é tipo uma música também bué fixe. E eu gostei muito da maneira como eles promoveram este álbum, se calhar daí eu ter gostado tanto nessa altura. Porque imagina, ele, na altura foi outra vez o boom do revivalismo do vinil. E por exemplo, o vídeo do Brick by Brick é um vinil a tocar, sim, sim, o tempo todo. Com todas essas referências a uma outra altura da música. E o facto de todos os singles terem tido um lançamento em vinil com os B-sides e com essas coisas todas, para mim, na altura que eu estava na fase do vinil, para mim foi uma coisa... Ok, mas não achas que isso é fluff? Ou seja, não achas o álbum preguiçoso? Eu acho o Sacred Seal um álbum preguiçoso. Diogo, é um álbum... Eu já disse que eu não gosto... Não, eu gostei muito na altura do álbum e que hoje só gosto. Eu acho que é um álbum que... mostra uma banda que está a tentar... Em mutação, né? Sim, e que está a tentar perceber para onde é que vai. Sim, sim, ok. Eu acho que é um bocado isso. E reflete-se. Eu, por exemplo, nesse ano, depois vi um concerto no Superboc, e foi dos concertos mais estranhos da minha vida, porque o início do concerto, as primeiras 10 músicas, foram brutais, porque foi tipo... foi todas as músicas mais pesadas deles, e depois a segunda parte do concerto, e a energia estava muito em alto, a energia do concerto, tipo, toda a gente estava em êxtase, a saltar, a berrar, não sei o quê, e a segunda parte do concerto são as baladas. Estás a falar do concerto de 2011? Sim, sim, sim. Pronto, eles 2 anos depois voltaram ao Meco, eu também estava lá em 2011, eu estive no Campo Pequeno em 2009, para o Humbug, depois estive em 2011 no Meco, e em 2013 também no Meco. O de 2013, que já mete o AM, foi pouco antes do AM sair, se não me engano, já não teve tanto Sucker and Sea, portanto foi um concerto do caraças. Pois. Epá, eu, para mim, esse concerto do Superboc foi bué de estranho, porque a primeira parte eu estava em este, é o melhor concerto que eu alguma vez vi, e de repente a segunda parte mata tudo, porque só as baladas e a energia desceu completamente. Sim, mas isso, até em termos de planeamento parece-me estranho, eles não terem feito uma mistura, uma coisa, sim, mais equilibrada. Sim, sim. Epá, eu também na altura estranhei, mas pronto, foi essa a minha experiência com esse concerto. O que é que acham do... Tem alguma opinião sobre o Sacred and Sea? Pois, é um bocado isso, começa, não é? Por aí, sim. É muito irregular, há músicas que não dizem absolutamente nada. Não. E não há, também não há nenhuma que me diga muito. Sim. Eu por acaso, a lógica meio badass do Brick by Brick e do Don't Sit Down Because I'm With The Chair apela-me a mim pessoalmente, mas as outras concordo absolutamente com o que vocês disseram. Marta. Eu ouvi o álbum pela primeira vez há 15 dias. O Sacred and Sea? Sim. Okay. E achaste que não perdeste nada, foi? Eu não tenho qualquer memória do álbum. Ai, o caralho. Isto foi mesmo cold. Pá, mas vale ser sincera, não é? Sim. Quer dizer, eu ouvi, eu passei pelo primeiro álbum, pelo Whatever People Say, passei pelo Favorite Worst Nightmare e depois estive sem ouvir nada de Arctic Monkeys até 2016. 16 já é humbug. Já depois do AM. 3 anos depois do AM. Eu ouvi o Do I Wanna Know pela primeira vez em 2015, 2016. Portanto, eu saltei 2 álbuns e fui ouvir o AM e agora fui ouvir o Humbug e o Sucker and Sea. O Humbug, sim, é bastante sólido, é muito interessante o álbum, tem músicas muito boas. O Sucker and Sea é uma queda vertiginosa. Eu percebo que... O que eu sinto é que até ao AM eles estão a experimentar, sim, várias coisas. Estão a experimentar para ver o que é que gostam, no que é que se sentem bem e o que é que resulta. E para mim o Sucker and Sea não resultou, de okay. todo. Portanto, dizes que eles andaram à procura, desculpa. Andaram à procura deles mesmos, sim. Pronto, e depois acabaram por ficar os Last Shadow Puppets. No fundo é isso que está a acontecer. Calma, isso é muito polémico. Não ouvi, não sei. O Last Shadow Puppets já agora só fazes uma... Eu sei que é uma side band do... do Alex com um amigo dele. Que do Mindy Fancy, o Miles Kane, exatamente. Sim, isso eu sei, mas eu não fui ouvir porque não interessa para aqui. Sim, sim, sim. Só para dizer que uma das músicas do Sucker and Sea apareceu no Submarine, não é? Pedro Submarine, só para... O Paul Driver Waltz, sim, correto. Yeah. E quanto a B-sides e vinil, isso, eles começaram essa ação de marketing no Favorite Worst Nightmare, correto, exatamente. Sim, não, eu estava a dizer é que na altura foi o boom disso, percebes? Mas eles não, há aqui uma coisa que nós não falámos no início, que é os Arctic Monkeys nunca fizeram a sua publicidade e a sua promoção pelas maneiras convencionais, ok? Portanto, eles lançavam singles no... Aliás, eles não lançavam porque não era deles a página de MySpace, ok? Isto é um pormenor, há muita gente que acredita que foram eles que criaram a página, não foram, foram fãs que criaram a página de MySpace e eles, ah, está-se bem, não, não sabíamos, não é nossa, mas por favor continuem. E eles são muito apologistas do, se queremos que as pessoas ouçam a nossa música, nós vamos disponibilizá-la, que foi isso que deu origem ao Beneath the Boardwalk. E é uma banda que lança as coisas para stream antes do álbum sair, que lança videoclipes ou pelo menos um teaser nas redes sociais, e eles fazem muita sua ação de publicidade assim, o que é um processo e um método bastante fora da caixa para a altura, e mesmo hoje em dia as coisas não são bem, não são assim tão, tão normais fazer assim. O que nos leva a setembro de 2013, depois do concerto que tu foste ver ao Super Bowl, quando eles já estavam a... Falta a música do André. Marta, desculpa. Ah, falta a música do André. Qual é a tua preferred choice? Break by break. Está uma música. É uma música, é verdade. Portanto, tu iria viste-os em 2012 ainda, não foi? 12? 11, né? 11. Não viste em 12? 12, acho que não. Ah, foi em 2013? Sim. Pronto. Acho que foi isso. O primeiro single do IM foi o Are You Mine e saiu em fevereiro. Tinha acabado de sair o Are You Mine, sim. Então o videoclipe. Então, de quando é que é o IM? Eles abriram com a do I Wanna Know, por acaso. O Are You Mine saiu a 26 de fevereiro de 2012. Ah, ok. O primeiro single lançado no canal do YouTube da banda entrou diretamente para o número 23 dos singles britânicos. Ok. Só em downloads. Em downloads? Do vídeo no YouTube. Sim. Ok. Como single foi lançado a 21 de abril do mesmo ano. Isto foi o vídeo no YouTube. Sim. E o single... A faixa. O vídeo com as frequências. Isto é o Are You Mine. Ah, desculpa, estou a fazer confusão. Ok, ok. Portanto, esta faixa já vem mudar um bocadinho o que estava a ouvir antes. Sim. Portanto, temos o falseto, temos um ritmo que dizem vir do hip hop. Portanto, o Alex Turner faz a referência ao Dr. Dre. Desculpa, que estás mal disposto, André. Sim, então. Fast forward para o ano seguinte. Em maio, a 22 de maio de 2013, é lançado o Do I Wanna Know, em digressão, nos Estados Unidos, na Califórnia. Isto foi lançado em concerto, não foi o single foi apresentado pela primeira vez num concerto, não foi uma faixa. Portanto, isto é já muito pouco convencional. Junho sai o Mad Sound, não como single, mas é apresentado também num concerto. Portanto, eles estão a divulgar faixas do álbum em concertos, numa tour, sem terem o álbum lançado. Certo. Ok? O vídeo oficial do Do I Wanna Know saiu a 18 de junho de 2013 no Facebook da banda, na página de Facebook. Foi mesmo antes do concerto deles. Pronto. No Mac. E fazemos então, avançamos 2 meses sensivelmente e sai o Why Do You Only Call Me When You're High, que é, este sim é o terceiro single do álbum. O Mad Sounds não conta como single, é uma faixa que é lançada, mas não é considerado um single. O Why Do You Only Call Me When You're High entra para o 8º lugar dos singles britânicos sem álbum, isto são faixas que estão a sair. E foi o primeiro single deles desde o Adolescent, do Fluorescent Adolescent, a entrar diretamente para o top 10. Ok? Portanto, passaram-se vários anos. Eles tinham, havia fome praticamente. Exatamente. Outra coisa interessante, o IM foi disponibilizado para stream 4 dias antes do lançamento oficial do álbum. E quando saiu, entrou diretamente para o número 1 das tabelas britânicas de álbuns, vendendo 157 mil cópias na primeira semana. E com isto, com este feito, os Arctic Monkeys tornam-se a primeira banda com uma editora independente a colocar 5 álbuns consecutivos no número 1 das tabelas britânicas. A Dominance, right? Eles começaram com a Bang Bang e passaram para a Domino. Aliás, a Bang Bang é deles. A Bang Bang é a editora deles, a Domino's foi a editora que lhes fez o primeiro contrato. Portanto, isto é um feito, porque o indie e a música britânica não saía muito cá para fora e os Arctic Monkeys pelo quinto álbum consecutivo, conseguiram pôr um álbum no número 1 das tabelas. Temos um álbum com hip-hop, ou ritmos do hip-hop, misturado com o rock dos anos 70, sendo que, de acordo com a crítica e os próprios, a faixa que melhor mostra isto é o Arabella. A última faixa do álbum, que é I Want To Be Yours, inclui versos de um poema com o mesmo nome de John Cooper Clarke, que foi uma influência para o próprio Alex, e que, se não me engano, ele já tinha usado texto deste poeta noutros álbuns. Que trivia tão engraçada. O Alex Turner diz que a melhor parte do álbum foi a participação do Josh Homme no Knee Socks. É a parte que ele mais gosta. Além do Josh Homme, participa também Pete Thomas, que é o baterista do Elvis Costello, e Bill Ryder Jones dos The Coral, neste álbum. Tem participações ativas neste álbum. E é novamente um álbum que é gravado no Rancho de la Luna, em Joshua Tree, na Califórnia. Se há mescalina ou não, eu não sei. Agora deve haver muito mais. Daquilo que eu estive a ler e que contribui também para a sensação que eu tenho, eu acho que é um álbum que tem um princípio e tem um fim, e estão ligados. Na primeira faixa, no Do I Wanna Know, o Alex Turner questiona a dualidade entre ter uma relação rápida, fugaz, ou ter um everlasting love. Sim. E ele responde a essa pergunta na última faixa. Ok, giro. Ele diz que sim, prefere o everlasting love, sim, do que aquele alívio temporário e rápido e momentâneo. Quando ele diz que I wanna be yours, I wanna be your vacuum cleaner. In your four cortina. Exatamente. Portanto, ele responde à pergunta que coloca no início do álbum. Acho que tem um arco muito interessante. Talvez o Mad Sounds é a que eu menos gosto. Eu tenho outra, o I want it all, eu não acho que... Eu acho que para mim é o Mad Sounds. Sim. É aquela, se calhar, que eu gosto menos. A minha preferida é a última faixa do álbum. Também gosto muito. É a minha preferida. E acho que sonoramente é um culminar. Eu acho que eles fizeram uma evolução até aqui, e eu sinto que eles encontraram um som muito agradável. Se é massificado ou não, é. Pronto, isso são questões que não podemos fugir a elas. Mas acho que resulta muito bem, e eu gosto muito de álbuns que têm neles um princípio e um fim, e que quase conta uma narrativa, e aquilo fica ali fechado. Sim. Não é por acaso que um dos meus álbuns preferidos é o American Idiot, dos Green Day. Sim. Que tem exatamente a mesma ideia de narrativa que começa e acaba no álbum, e tudo aquilo conta uma história. E aqui, pronto, eu não me tinha apercebido disto, mas realmente a primeira faixa e a última, colocar uma questão e responder, fica bonito, e tu ficas bem no final daquele álbum. Pronto, é aquela sensação de closure. E pronto, e por mim posso pôr assim um bocadinho... Desculpa, eu tenho muita coisa para dizer sobre este álbum. Muito. Já ficas aqui a gente. Olha que falta um álbum. Eu sei. Então, força. Mas, primeiro, eu concordo com o que vocês estavam a dizer. Este álbum é a fórmula comercial perfeita. Ou seja, todas as crises de identidade que os Arctic Monkeys tiveram durante a carreira até este ponto, neste álbum eles conseguem focar-se e encontrar uma forma de banda de estádio, basicamente. Algumas das músicas deste álbum são músicas de banda de rock de estádio. Correto. Ponto final. E foi um álbum que eu gostei muito. De facto, se pensar em todos os álbuns, este está tac-a-tac com o primeiro no meu top, mas eu ainda assim diria que eu gosto mais deste álbum. Porque lá está, sendo um álbum bastante comercial, porque o é, acho que é uma boa mistura. É um álbum, como a Marta estava a dizer, bastante consistente musicalmente. Enquanto que os outros havia discrepâncias e havia coisas completamente dispares, este álbum mantém uma continuidade sonora do início ao fim bastante consistente. Uma das minhas músicas favoritas, se não a minha música favorita deste álbum, é o One for the Road. Sim, eu já sabia. Porquê que sabia já agora? Porque a música tem a tua cara. É tipo... se calhar é aquela que vai buscar mais o hip-hop. Sim. O Do I Wanna Know tem o beat mesmo samplado e tem essa sim, base. Sim, mas em termos vocais. Ah, talvez. One for the Road. Sim, sim, sim. Por falar no John Cooper Clarke, tem uma influência bastante grande. O John Cooper Clarke é um nome de spoken word bastante conhecido no Reino Unido. Por acaso tive a oportunidade de vê-lo no Alive, assim, num dia completamente perdido na tenda do humor. Não faço a mínima ideia de como é que o gajo foi lá parar, mas pronto. E é uma influência bastante grande. E pronto, era isto. Este álbum foi um sucesso tremendo, tremendo comercial. Sim. O que me levou uma grande desilusão com o que vem aí a seguir. Calma aí. Em relação ainda a este álbum, tinha assinalado aqui isto, ainda não tinha dito. Há quem diga que foi este álbum que o lançou mesmo a nível mundial, ok? Que, sim, é verdade, que eu já ouvi isso. E mais do que isso, há quem diga que nunca tinha visto uma reação a uma banda, aos Arctic Monkeys, desde os Oasis. Portanto, há muito essa comparação entre os Arctic Monkeys e os Oasis. Não estou a dizer musicalmente, mas o fenómeno que se criou, porque, quer dizer, os Oasis, nos anos 90 mais... Quer dizer, foram assim uma das grandes bandas britânicas, não é? Sim. E mesmo que os ponhamos no pop rock, eles têm coisas também de indie e a sonoridade é bastante diferente. E levaram o standard do Britpop. Exatamente. Sim, e eles chegaram às Big Leagues, eles fizeram uma coisa que é: eles já eram uma banda bastante conhecida, mas o facto de fazerem, chegarem à mainstream América permitiu que depois houvesse uma propagação da imagem deles a nível mundial. Eles começaram a ir aos talk shows todos. Exatamente. Eles quem? Desculpa, agora. Os Arctic Monkeys. Okay. Os Arctic Monkeys. Pois é, que eu fiquei na dúvida se eram os Oasis, se eram os Arctic Monkeys. Não vamos falar dos irmãos. Pronto, e há aqui uma outra coisa também, que foi, eles foram ao Glastonbury, foram tocar, sem terem um álbum novo lançado. Eles foram simplesmente fazer um concerto em que iam apresentar as músicas no Glastonbury. E os próprios responsáveis do Glastonbury estavam assim um bocadinho sem saber como é que isto ia correr, porque sem um álbum e a banda vir fazer uma digressão e tocar, isto pode correr muito mal, porque o público pode simplesmente não reagir. Mas o que se passou foi exatamente o oposto. As pessoas vibraram com aquele concerto e uma das produtoras até diz isto: não podia ter sido de outra maneira. Com um álbum, sem álbum, a apresentar material completamente novo, eles vinham cá e acabou-se. Sim. Portanto, eles tinham já um status bastante elevado e quer dizer, era daquelas coisas, mesmo sem conhecerem as músicas, as pessoas iam na mesma atrás e participavam ativamente, portanto não seria um flop. Mas isso é o estatuto de grande banda que tu vês muito com bandas como os Red Hot e outras bandas, em que muitas vezes tu vais ver um concerto deles em que eles vão apresentar. O Diogo está agoniado. Quando falaste em Red Hot, o gajo ficou. Tem que ter tipo 3 ou 4 músicas, não há álbum nenhum, mas as pessoas vão ver da mesma, porque existe aquela imagem de que vão ver um concerto de uma banda, de uma super banda, vá, de uma banda muito conhecida. Sim. Metallica. Olha, Metallica faz sempre isso. Pois. Vamos não, peraí. Primeiro vamos saber qual é que é a grande escolha da Marta. Ah, sim, claro. Marta. É a última faixa. I Wanna Be Yours. Vamos a isso. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe, I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. E agora vamos à polémica. À polémica? Eu acho que não há polémica. Bom, aqui. Agora é que a porca torce o rabo. Vamos lá ver uma coisa. 5 anos depois do AM, e é mesmo muito tempo, uma banda que estava no auge, cá está, nos pinkers da fama e do reconhecimento crítico, os Arctic Monkeys lançam um álbum chamado Tranquility Base Hotel and Casino. E agora, antes de subjetivamente o que é que nós gostamos do álbum ou não gostamos do álbum, eu só quero situar aqui o álbum, onde é que ele está neste momento. Este álbum, eu sou sincero, é um dos meus, eu gosto mesmo muito deste álbum, mas eu percebo todo o hate que este álbum tem, todo o problema que este álbum tem. Este álbum, no fundo, não é bem um álbum da Arctic Monkeys como é um álbum do Alex Turner, é dele mesmo, não é Last Shadow Puppet, é mesmo dele. Primeiro porque foi ele que o escreveu inteiramente. escreveu não só as letras, mas escreveu até mesmo melodias. Ah, a base do álbum é toda dele. As letras habitualmente é de som. As letras são sim. Escreveu num Steinway Vertigrand piano em Los Angeles, na sua casa, e mistura aqui uma catrefada de géneros. Para terem uma ideia, lounge pop, space pop, glam rock, psychedelic pop e jazz. Todos os elementos que nunca associamos aos Arctic Monkeys. E música de elevador, não é? E música de elevador. Então, está aqui o lounge pop. E bandas sonoras do Fellini também. Olha, muito bem. Só uma coisa, o que é space pop? Space pop é tipo David Bowie. Metes bolha na cabeça sim, e... Sim. Estás a ver o que o David Bowie andou a fazer? É o Galactus que anda para aí. Sim. Estás a ver o... Já percebi. Muito bem. Foi só uma chalaçazinha. O Tranquility Base Hotel and Casino é um álbum conceptual. Estávamos a falar ainda há pouco do AM. Este então é definitivamente um álbum conceptual, porque conta literalmente uma história do princípio ao fim. E a lógica do álbum é o retrato de um hotel de luxo, um hotel de 5 estrelas, situado na Tranquility Base, que é uma zona de aterragem, no fundo, em 1969, na Lua. Sim. A Tranquility Base. É como se houvesse um hotel luxo lá para toda a gente poder usufruir. É uma loja de tacos. É uma loja, exatamente. Portanto, o space pop. Literalmente. Em termos de líricas, o álbum fala muito de ficção científica. Fala muito de esses elementos que, lá está, não eram muito presentes naquilo que eram os desejos do Alex Turner de expor em termos de letras. Mas também retrata a sátira, faz muita sátira aos tempos modernos, àquilo que é o comércio, àquilo que é o marketing, àquilo que são as obsessões com a fama, as obsessões com a passagem daquilo que é das modas e o desejo, no fundo, de escapar a isso tudo. Daí um hotel de luxo na Lua, isolado. O álbum, além destes pontos de ligação com a ficção científica, explora o consumismo, tem muitos elementos filosóficos até, que está a explorar e que eu acho muito interessante. Compreendo que não seja o Arctic Monkeys que seja conhecido, até porque abandona as progressões normais de verso e mesmo de refrão. São construções musicais estranhas, na sua grande parte. Diz. Dirias que este álbum é o Help do Alex Turner? Não, porquê? Porque este álbum é bom. Soa Help. Soa um pedido de help, um pedido de ajuda. Sim. O álbum tem sido comparado aos trabalhos do David Bowie, do Leonard Cohen e do Nick Cave. Portanto, I'm all for it. E tem um comentário do Alex Turner que explica bem porque é que ele mudou o seu interesse lírico neste álbum. Ele, ao longo da carreira dele, citou rappers como a sua influência base. Rappers como Outkast, Eminem, Wu-Tang e Roots Manuva. Mas, para este álbum, ele citou aquilo que eu acho que é, e ele também diz, as suas grandes bases, que é John Lennon, Nick Cave e Leonard Cohen. E ele fala especificamente do John Lennon, numa entrevista que ele deu à NME, em que ele diz que quando começou a escrever canções e escrever letras, ele queria que tudo soasse como o I Am The Walrus. Como a letra do I Am The Walrus. Porquê? Ele diz que toda a gente acha que aquela letra é completamente sem nexo, nonsense, mas é muito difícil de escrever uma letra daquelas e mesmo assim ser interessante, e mesmo assim ter vínculo e ter algo que agarra. E qualquer um de nós conhece o I Am The Walrus, e mesmo que não goste do que a letra está a dizer, porque sinceramente ninguém percebe, aquilo soa bem. E essa lógica do Alex Turner traduz-se muito neste álbum. Eu acho um álbum muito interessante. Um álbum que não permeia uma audição e depois desistir. É um álbum que tem que se forçar um bocado. Lá está, porque tem estes elementos de jazz, de space pop, de música de voador. Mas eu acho um álbum muito interessante e é um passo gigantesco na carreira deles. Eles acabam de vir do AM e a seguir fazem uma coisa que não tem nada a ver, mostrando mais uma vez que eles não estão presos a nada. E eu gosto muito quando as bandas se reinventam. Quem é que começa? Olha, Coldplay, um bom exemplo. Sim, mas lá está, não é reinventar qualquer coisa. Eu acho que aqui resulta bem. E é intrigante o álbum, porque lá está, ninguém estava à espera disto. Vem um álbum de Arctic Monkeys e de repente sai uma coisa completamente fora da caixa. Eu acho isso super interessante. E eu gostei muito. Quem começa a bater? Ah, força, venham eles. Okay. Então, espera, posso não bater? Eu... Sim, sim, podes não bater. Pronto, então é só para dizer que no concerto do Alive no ano passado, uhum, eles vieram apresentar o álbum, naturalmente, não é? Eu não achei que as músicas do álbum novo fossem más, ao vivo. Eu senti que é um álbum que se calhar até resulta bem ao vivo, mas depois eu não consegui ouvir o álbum em casa. Não senti aquele puxar de ok, estou cheio de curiosidade e quero, sim, muito ouvir. Eu comecei a ouvir, mas se calhar é um bocadinho isso, que é o temos que forçar e ultrapassar aquela barreira inicial do choque e do ai pá, isto não tem nada a ver, não é, Arctic Monkeys não é isto. Porque se calhar foi o que os fãs do primeiro álbum, quando ouviram o I.M., disseram, epá, vendidos, isto não é nada Arctic, sim, Monkeys, sim. Portanto, é um bocadinho essa lógica, não é? Mas ao vivo não desgostei. Eu, por acaso, apesar do Alex Turner estar com uma grande narça, completamente, sim, sim, mas completamente alcoolizado. Deixa essa parte para mim, porque é a parte em que eu vou bater. Mas espera aí, mas tu não bebes. Deixa-me só dizer uma coisa em relação ao álbum. Lá está, em termos visuais, eles mudaram todos. O Alex Turner agora tem um fisicamente é completamente diferente. Yeah. Mas não só isso, como o... eu acho que é um álbum que não resulta ao vivo, porque é um álbum de música muito calma, parada, alguma contemplação. Letras muito diferentes, são letras que não dá para tu identificar-te. Ele tem uma música que é a opinião do Alex Turner sobre ficção científica no geral, ou seja, como é que tu traduzes isto ao vivo? Não é catchy, percebes? Em relação à reinvenção das bandas, sempre que eles mudaram de estilo, eles mudaram o seu aspecto físico. E isso foi muito visível também quando saiu o AM. Sim, sim, sim, sim. Pronto, portanto, isso é uma espécie de... o vinho da Páscoa para os fãs, que é quando eles os começam a ver com um novo aspecto visual, vem aí um álbum novo, sim, e vem aí uma coisa nova. Em relação ao que tu estavas a dizer de não resultar ao vivo, há aqui uma coisa que é importante dizer também, quem ouve não sente tanto isso, é preciso ver o Alex Turner ao vivo, o tipo é extremamente carismático, uhum, e prende muito a audiência, e ele adotou, sobretudo a partir do AM, uma postura muito de... Rockabilly. Não é isso. É de stalk, não é stalker, mas de quem vai à procura de uma presa. Ah, sim. Ele sim. É predador. Ele é muito predador em palco e tem uns movimentos que quase que te hipnotizam. Sim. Portanto, mesmo que tu não estejas a prestar 100% atenção à letra, porque é a opinião dele sobre ficção científica, tu estás preso ao Alex Turner e estás a ir na onda e tu quase que sentes assim as ondinhas da t-shirt que tu tens hoje, não é? Do AM. E tu, foi o que eu senti, pelo menos. Eu estava a ver o concerto muito de lado, portanto perdi também aquele efeito de profundidade e do palco todo. Mas eu senti que ele era um predador e que nós estávamos ali todos a serem enfeitiçados e sobretudo nas faixas do novo álbum. Sim, sim. Marta, portanto, tu querias ser a presa do Alex Turner. Tu fazias o Alex Turner? Não sei, se ele estivesse a cantar, talvez. Ok, ele tinha que estar a cantar. Porque ele não é muito interessante visualmente, mas é carismático. Para mim é aquela coisa, ele é extremamente... É magnético. É isso. Eu queria pegar neste ponto de ele ser carismático, que é o seguinte. Ele, todo o sucesso dos Arctic Monkeys vem muito da parte do Alex Turner e do magnetismo que ele tem, em que a cada fase que ele vai tendo, as pessoas têm interesse no que é que raio ele está a fazer, no que é que raio vai acontecer. Em relação a este álbum, como é que eu hei de exprimir tudo isto? Eu sou a favor que as bandas tentem coisas novas e acho que é um risco, mas faz parte da progressão artística. Mas, epá, neste caso eu digo pessoal, não, eu primeiro, não ouvi o álbum, ok? Calma. Estás a gozar com a minha cara. Não. Vou explicar porque é que eu não ouvi o álbum. O álbum tinha saído há um par de dias e a seguir ao concerto do Alive. E eu disse, eu tinha ouvido o single, que eu não tinha gostado, honestamente, e disse, vou esperar para o concerto. Ok, está-se bem. Vi o concerto e fui percebendo que eram músicas do álbum que eu não conhecia, não sei o quê, e para mim aquele concerto disse-me tudo aquilo que eu precisava de saber, e daí depois do concerto eu não ter ido ouvir o álbum, até porque ouvi o álbum quase na totalidade ao vivo. Epá, honestamente, ele parece-me extremamente aborrecido. Parece que é uma fase em que em que ele está tipo, fuck it, já consegui fazer uma série de coisas e ele está a bordo, e daí ele querer fazer uma coisa mais calma, mais música de elevador e ter aquela demeanor mais em baixo. E epá, ele estava com uma bruta, mas bruta narça. Todas as músicas estavam a ser tocadas para aí tipo um tempo e meio abaixo, porque mesmo aquelas músicas, mesmo as músicas conhecidas dos outros álbuns, a 505, por exemplo, arrancou super devagar. As músicas... E a Brian Storm, eu lembro-me de ver, quando vi a reportagem na televisão, a Brian Storm, ele parecia que estava a morrer. Pois estava. É que eu estou a dar porrada neste álbum porque faço o paralelismo entre o álbum e o concerto. Sim, sim. Porque foi exatamente na mesma sequência. Epá, e mesmo as músicas que têm muita energia... Parecia que o gajo estava a fazer um frete em mas cima eu tenho do palco. Só vou dizer uma coisa. Eu tenho uma... Eu acho que há aqui qualquer coisa estranha, na medida em que eu tenho a ideia de tudo o que eu já vi nesta tour já com o Tranquility Base, em termos de performance das músicas antigas deles. Eu acho o Alex Turner profundamente aborrecido com o seu passado. Eu acho que ele toca o Brian Stone porque tem que tocar e toca o When the Sun Goes Down porque tem que tocar. Eu acho que ele está completamente noutra onda. Sim, e eu não sei se os Arctic Monkeys têm uma grande progressão. Eles todos juntos, porque eu vejo completamente... Achas que ele vai sair? Vai para a lua? Eu acho que não. Quando eu estava a falar do álbum, quando eu estava a dizer que ele parece extremamente aborrecido, sim, isso também se notava no álbum. Agora, eu acho que isso não leva necessariamente a um break-up. Eu acho que ele tem projetos a solo e colaborações, e eu acho que vai acontecer um bocado isso. Ele vai arranjar outras maneiras de se exprimir onde ele está neste momento musicalmente. Certo. E depois muito naturalmente voltam. E eu acho que aqui, em função daquilo que tu estavas a dizer, Diogo, dá para voltar a fazer uma comparação com os Oasis, na medida em que eles também tiveram álbuns, tiveram imenso sucesso e acabaram por... Tudo bem que os irmãos eram uns antipáticos do caraças, não sei o quê, mas acabaram por se desintegrar, não é? Sim. E têm projetos independentes. E não sei se o Alex Turner, à bom inglês, também não vai... Fazer a sua própria coisa. Exatamente. Assim. Eu acho que, lá está, mas é também por isso que eu acho que este álbum é mais dele. É, não é tanto. Não há pouca bateria neste álbum. Mas se calhar é ele... um desperdício do Animal. Mas pode ter sido também uma solução de compromisso dele dizer: epá, eu preciso de fazer isto agora e quero fazer convosco e preciso deitar isto cá para fora. Correto, não é? Sim, sim. Também pode ser um bocadinho isso. E não a banda é? Foi atrás. O Sucker in Si também é bastante atípico, não é? Sim. Um álbum inconsistente. Não estou a dizer que o Tranquility parece-me um bocadinho mais consistente. Um álbum que faz mais nexo. Agora, não sei se não é uma fase muito específica, tal como para mim o primeiro álbum é reflexo de uma fase muito específica e muito é uma cápsula. Sim, por isso é que eu acho que ele não envelheceu bem. Eu acho que a música e ficou a musicalidade ali, deles ficou ali naquele momento específico e acho que o segundo já envelheceu bem. O segundo álbum, para mim, é intemporal. O primeiro é... Eu já não tenho muita paciência para ouvir aquilo porque não me apetece ouvir pratos e baterias e guitarras a disparar e acabou. A única coisa que eu quero dizer sobre este álbum, e isto tem tudo a ver com as expectativas e como tu sentes as coisas, é que depois, para mim, foi uma frustração ver aquilo, porque quando tu chegas de um apogeu tão grande como é o I Am, em que é uma combinação de tudo o que eles tentaram antes num álbum, e funciona tão bem que depois de repente levas com aquilo. Exato. Em que eles estão em cima do palco, em que não, em que há uma postura bué borte dele, em que as músicas são bué lentas, notava-se claramente, como a Marta disse, que ele estava beyond wasted. Sim, mas tu estás, é a tua experiência, mas tu estás a pegar no concerto. Aquele álbum não é um álbum. Não, é só no concerto. Eu vi a atuação deles quando apresentaram o single no, pá, foi num dos talk shows americanos. E mesmo já na altura, quando eu via essa atuação, já tive essa vibe. Durante o rollout do álbum todo, eu vi ali muito... Ele está muito abstraído, ele está muito fora, ele está um bocado desligado, para mim, percebes? E para mim o que tem piada no Alex Turner é a energia dele, é o engagement dele, e não aquela postura tipo, I don't fucking care. Eu não concordo, porque eu acho que tem a ver com o progresso, tem a ver com, mesmo com a idade dele, tem a ver com aquilo que é os seus objetivos de vida hoje em dia. Isto é tudo um processo evolutivo. Eu acho que aquele Alex Turner do início já não volta a acontecer. É complicado que volte. E este Alex Turner não quer dizer que fique, este do Tranquility Base. Agora, uma coisa que eu acho que nós temos que concordar os quatro, ele é dos melhores lyricistas de de rock dos últimos 20 anos fácil. Sem dúvida nenhuma. Sim, sim. Mais e, até. E ele torna temas banais incrivelmente interessantes. Volto a dizer, uma música que seja a opinião deles ou a ficção científica, mete isto em qualquer banda, é uma seca monumental. Tu nem sequer queres, não tens pachorra para ouvir aquilo. Ele, a forma como ele trabalha as palavras, estás completamente empolgado a ouvir aquilo. Aconselho a tentarem novamente. Não pode não ser um espetáculo, mas não, de certeza que não é um horror. Mais alguma coisa sobre o Tranquility antes de passarmos à música? A música pode ser para fechar o episódio, não é? Podemos ficar a ouvir uma... A música vai ser uma música chamada Tranquility Base Hotel and Casino. E antes de ouvirmos a música, vamos despedir-nos e ficamos com a música a soar, não é? Claro, portanto, vemo-nos para a enquanto semana. Nós abandonamos o estúdio. Exatamente. Sim. E deixamos as portas abertas. É. Bem, até daqui a uma semana. Beijinhos. See you next week. Bye. Tchauzinho. Tranquility Base Hotel and Casino.